cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Bem-vindos a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, aqui no FM da Rádio Boa Nova. Desde o Oliveira Hospital, hoje podemos dizê-lo para todo o mundo, já há algum tempo, por via da nossa página na internet, e que sabemos, muitas pessoas vêm acompanhando este programa. É um certo prazer, então, cumprimentamos todas as pessoas lá em casa, ou no carro, onde nos possam estar a ouvir. Pois, se nos habituamos, nos últimos 8 anos, já vai algo mais, todas as semanas temos alguém em destaque. E hoje, por curiosidade, podemos dizer que é a primeira vez que destacamos todo o trabalho deste autor, não obstante ele andar na música já há vários anos. Já há algum tempo atrás, a propósito do disco da UPA, uma IPSS, a encontrar-se, em que Paulo Gonzo, vou dizer já o nome, veio a participar também, com de uma maneira filantrópica, com uma versão de um tema, pois o Paulo Gonzo editou, já vai cerca de meio ano, o disco Duetos, que não será estranho a ninguém, nem aos nossos ouvintes, naturalmente, porque a Guia Boa Nova foi destacando vários temas, mas não houve oportunidade até agora de fazer um destaque de semana. Pois bem, estamos a redimir-nos desse pecado, pecado esse que, enfim, temos vindo a ser induzidos a pecar. São contas do Douto Rosário, como já vejo aqui, quis ressalvar sempre, nem sempre é fácil chegar aos autores, não por culpa deles, muito pelo contrário, totalmente quando conseguimos, são sempre pessoas solícitas, e Paulo Gonzo não é exceção, mas por vias, às vezes, pessoas que vão assessorando, nem sempre da melhor maneira, mas enfim, são contas, como disse há pouco, do Douto Rosário. Mas é sempre um prazer, então, ter o Paulo Gonzo aqui à conversa, ainda que seja ao telefone, porque a distância é isso, obriga, para falarmos de um disco que é um disco de platina e que esteve no primeiro lugar do Top Nacional de Vendas durante 5 semanas consecutivas. Antes de mais, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova, ao Oliveira Hospital, Paulo. Olá, este disco, como sabe, aliás, sabe melhor que nós, o sucesso é algo que, enfim, tem sido a panagem da sua carreira, que era só, ainda mesmo tempo, o grau Blues Band. Mas é sempre um prazer quando percebe que as pessoas, ainda num contexto que nós temos, que os discos cada vez vendem menos, mas que atinge este tipo de galardões. Bom, antes de mais nada, olá a todos os ouvintes da Boa Nova. É assim, o sucesso de um disco, de uma música ou de uma obra vem sempre, evidentemente, primeiro passo é fazê-lo e criá-lo, mas depois o grande mérito é das pessoas que o querem ouvir e que o querem consumir. E, portanto, isso é o público, isso são as pessoas. E nós existimos, eu, pelo menos eu falo em mim, para servir as pessoas, quer dizer, não, eu vivo das pessoas e é para elas que eu faço as músicas. Para os melhores momentos, os menos bons, os melhores, enfim, e portanto é essa a nossa função. Quando fez esse introito há pouco, relativamente à disponibilidade ou não, eu estou sempre disponível para qualquer solicitação que me seja feita. O Pedro há pouco ressalvou e bem, muitas vezes isso não me chega a mim, ou por motivos, porque na altura andamos em tour, ou porque estamos em estúdio, ou porque estamos a gravar, as coisas às vezes não acontecem, mas hoje finalmente aqui estou e acabam por estar a suceder agora. Muito bem, e agradecer naturalmente a sua disponibilidade para isso. Eu quero contar o que me vai aqui no coração. Vou ter de ligar, eu sei que não é uma solução. São os sinais de quem quer mais. Vais entender. Eu não faço nada só por fazer. Assim que chegar, eu vou tratar de pedir-te a mão. Cheio de emoção. É pensaram. Eu só quero ter mais a dizer e com razão. Faz o trabalho para o público e o público tem sido generoso, portanto, muito por via da qualidade que imprime aos seus trabalhos, mas efetivamente. Pois, isso é fundamental. Exatamente, e tem muito a ver com isto também. O Paulo Gonçalves tem tido uma senda muito interessante de música, muito concentânea, mas vai surpreendendo. E o Duetos foi efetivamente um disco para quem esteja mais distraído, embora nós à partida já nos havia dito que estaria para sair, foi surpreendendo com este trabalho. Oh Pedro, isto é assim, realmente uma carreira ou fazer aquilo de que se gosta, e eu isso faço e portanto sou privilegiadíssimo, é manter-me-nos sempre a fazer coisas novas e não ficarmos obsoletos ou deixarmos-nos acomodar às situações. É bom quando se tem um êxito hoje e depois é mais fácil cair do que continuar a segurá-lo e levantá-lo, não é? Bom, a minha experiência também já me diz, e porque já tenho alguns anos nesta matéria, e há uma coisa que eu gosto, é de sempre dar algo que eu próprio não tenha feito. No que diz respeito a este dueto, foi um pouco isso. Eu estive a pensar logo após os Coliseus e o meu aniversário de carreira de outubro do ano passado. Eu não queria fazer mais do mesmo, se é que me entende. Ou seja, queria fazer algo que nunca tivesse feito, mas a pensar em música. Pensei só a pensar estritamente em música, e porque isso é que nos faz andar e que nos faz acontecer as coisas. Eu já tinha gravado também, na altura, um dueto com a Índia Martínez, para um single. Entretanto, já tinha também, nesse espetáculo ao vivo, tinha convidado alguns amigos que aparecem neste dueto, que é o caso do Reininho, do Jorge Palma, etc, etc. E, portanto, logo após esses espetáculos em outubro, comecei a pensar o que é que iria fazer para este ano de 2014. E, portanto, como já tinha ali uma canção que eu tinha feito com o Bernardo Sassé em 2005, ao vivo, ou 2005 ou 2006, não me recordo bem, que é o Unplugged ao vivo, e com o Reininho, e como tinha feito arranjos para o dueto ao vivo com o Jorge Palma, ocorreu-se-me, porque não fazer... Ah, e tinha também já gravado o Tito Paris, claro. Portanto, comecei por pensar em abrir o leque de opções e, por que não, avantajar-me, passo a expressão, para... Até porque tinha muita curiosidade era uma espécie de um exame até a mim próprio. Até onde é que eu iria, onde é que eu poderia ir em termos vocais e artísticos. E, portanto, aconteceu isso, eu falei à Sony e as coisas aconteceram assim. Vou só aproveitar para dizer, até porque há ouvintes que são... Enfim, eu gosto de dissecar aqui, como estou aqui falando, o Unplugged até um bocadinho mais atrás. O tempo, eu sei que passa muito rápido. O Unplugged já é de 99. Ah, é? Exatamente. Não, o Unplugged... Sim, que foi gravado no estúdio Brandinho de Carvalho. Ah, é? É de 99. Meu Deus, isso passa muito depressa ao Pedro, ainda bem que exatamente. Me corrigi. Exatamente, porque tem se não me recordo, o Tim no Chuva Insolvente. Exato. José Pedro no Crua Fatal. Exatamente. É de 99. E acredito que eu sou... Estou, de algum modo, avalizado para falar, porque acompanho muito a sua carreira. Muito carreira. Obrigado. E tenho... Não, realmente, 2005 é realmente o Paulo Gonzo anónimo, homónimo que tem o seito de cor. Exatamente. Portanto, eu, de facto, tenho acompanhado e tenho praticamente os seus discos. Portanto, como perceberá, está a jogar em casa. É, pá, muito obrigado, Pedro. Não escorregou. Llamaba sola y triste, pero nunca estabas, nunca estabas, y perdí a voz y el corazón fue se apagando, consumido por el medo, y solo há una vida para viver. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones, sueño con mis manos solo en mi silencio. Y voar, oh, acariciar el céu con las minhas mãos y esquecer esta dor. Inventar horizonte nuevo. Me vai matando e refaz doer. Quero sair, abrir por fim as minhas asas brancas. Camino e camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueños. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo. sueños, con mis manos solo en mi silencio. Y volar y acariciar o céu com as minhas mãos e esquecer esta dor. Inventar horizontes novos. Castillo, la ilusión y sueño. Y voar, acariciar o céu com as minhas mãos e esquecer esta dor. Inventar horizonte nuevo. Há pouco falava na questão de gostava de inovar. Eu venho aqui recordar o Bairro Request de 2010, que foi outro grande marco da sua carreira, também em termos de inovação, algo diferente. Sim. Mas para mais atentos, e eu, enfim, gosto de dizer que estive de facto atento, o tempo que eu conheço aqui do Rei Reininho é algo que já anterior fez com ele, principalmente também com o Bernardo Sassetti. Não, eu peço desculpa, Pedro, eu me incluí depois de ter Brasil, Itália, Espanha, Cabo Verde, Angola, Portugal, México e etc. Eu decidi, e porque eu tinha pensado no Bernardo Sassetti para, aliás até tinha falado com ele antes daqueles espetáculos de outubro, para ele participar, e depois passado um mês isso veio-se a verificar, impossível porque... Sim, porque o que sabemos, realmente. Hoje, infelizmente, saudoso. Todos nós sabemos. E eu até por uma espécie de... E porque gostávamos, éramos muito amigos, eu gostava imenso dele, era um excelente músico. Achei, por esse motivo, prestar-lhe aqui uma pequena e sincera homenagem para que constasse deste disco. Obrigado. Já não me deixas ser assim. Pequeno almoço só para mim. As marmeladas com potes e saladas na hora de vestir mais um sim. E os menus na nossa mão, escolher entre croissants e pão. Um cigarrinho, um batom, faz beijinho. Um avião para longe ou de metro pertinho. Ou mesmo ficar aqui. Tantas coisas tontas que me lembram de ti. Drum and bass que soa no vizinho, enquanto o teu coração bate-te baixinho. Ouvir o que eu ouvi, essas coisas tontas lembraram-me de ti. Eu vi e não não venci. Tu viste vir o vento, o sol e até nem dormi. Hey! No San Martinho, novo vinho, um telemóvel nos teus lençóis de linho. Mas foi quando parti que essas coisas tontas lembraram de ti. Perfumes caros, odores de carinho, caros, frutos amargos, doces, só um bocadinho, enfim, um sabor a ti. Tantas coisas tontas lembram de ti. Oh, eu vi e não venci. Tu viste vir o vento, o sono e até nem dormi. Oh, planava à tarde um friozinho, mas a mini saia a moldar-te esse rabinho. Sentir o que eu senti, tantas coisas tontas lembram de ti. Escolher férias entre o Algarve e o Minho, e o Minho. Deixar a lingerie a meio caminho. E foi quando parti que essas coisas tontas me lembraram de Bernardo Sassetti. Como pré-anunciamos, vamos ter aqui um destaque com bom. Temos a nossa porta aberta, o nosso mail aberto para sugestões. E uma sugestão vem de um ouvinte seu, um fã seu, ouvinte nosso, que nos dizia se este dueto teria um dueto 2. E eu, por acaso, respondi-lhe assim, mas é a propósito. E ele respondeu, porque ficou de fora, por exemplo, o tema da Lúcia Muniz. E temos que perceber o contexto, que grande parte deste disco é com temas de outros autores que vêm a convidar e são temas desses. Essa ideia de um duetos dois com temas seus e duetos com outras pessoas poderá estar equacionado? Não, esse ouvinte pode ser perspicaz, quer dizer, não está posta de parte a ideia de um duetos dois, agora não, mas não será por esses motivos. Aliás, este disco e o alinhamento não obedece rigorosamente ou porque eram temas meus ou porque eram temas dos outros. Uhum. Por acaso, grande parte e a maior parte das canções que lá estão até foram pedidas de fora. Uhum. ou sugeridas de fora, por parte, por exemplo, da Sony em Madrid, Espanha, foi-me perguntado se eu queria fazer alguma coisa com Índia Martínez, que eu na altura não a conhecia bem, o Carlos Rivera também, Mário Biondi, de quem eu sou grande fã, também, ou seja, houve uma série de isto foi uma espécie de, pelo qual eu fiquei muito, muito, muito orgulhoso, se bem me entendem. Mas não é por esse motivo, quer dizer, não é porque ficou de fora ou porque não deixou de fora. Aliás, a Lúcia Muniz já tinha participado de Leve Beijo Triste enquanto a fazer os coros. Ela ainda muito miúda, não é? E depois, mais tarde, porque houve uma proposta dessa música para uma novela da SIC, então eu convidei-a, até por uma questão de, porque era engraçado e era justo, e porque ela já lá tinha a voz, em fazer o dueto comigo, não é? Portanto, não é. Agora, um dueto dos dois não estará fora de causa, não. Mas isso iremos ver. Por enquanto ainda estou a defender este, não é? E há muito a defender ainda. Os espetáculos estão aí, o disco está a continuar a correr muito bem e, portanto, estamos muito contentes com isso. I wait for the dawn to break. Awake with me. Yes, now for love's sweet sake. Await with me. Woman, woman, wild and wonderful. You and the sun both on the edge of coming to. Woman, woman, wild and wonderful. Dream ahead. What we'll do, oh baby. Ooh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You open your sleepy eyes. And when we touch, each move a new surprise. When we've known so much, yeah. Woman, woman, wild and wonderful. On the edge of coming to. Woman, woman, wild and wonderful. Dream ahead. Do what we'll do. Estreia aqui na Boa Nova em termos de destaque, e é o caso de Paulo Gonzo hoje, passar sempre aqui uma fase de três desafios. E vou começar por aí. Imagino que vem, antes de mais, não sei se conhece aqui a cidade de Oliveira Hospital. Eu conheço. Pronto, então muito bem, estamos por aqui. Imagino que vem aqui ao palco que existe aqui no Parque de Mandanelho, um parque que está aqui mesmo no centro da cidade, e que para esse espetáculo lhe dizem: o Paulo pode convidar dois autores ou duas bandas nacionais para vir consigo. Quem é que o Paulo iria convidar? Talvez convidar, é claro, o Jorge Palma, sim. Palma. E os Chutos, eu várias vezes participo, o Zé Pedro participou nos meus espetáculos, e por que não, não é? Aliás, participou também. Mas há mais. Sim, sim, mas eu lembro de 20 anos, 20 bandas, onde fez uma versão do Chula Dissolvente. É, é. E estava, recuperamos o 99 uma vez mais. Exatamente. Só por existir, só por duvidar, tenho duas almas em guerra e sei que nenhuma vai ganhar. sol por ter dois sóis, só por hesitar fiz a cama na encruzilhada e chama a casa a esse lugar. E anda sempre alguém por lá, junto à tempestade, onde os pés não têm chão e as mãos perdem a razão. Só por inventar, só por destruir, tenho as chaves do céu e do inferno e deixo o tempo decidir. Sempre alguém por lá, junto à tempestade, onde os pés não têm chão e as mãos perdem a razão. Só por existir, só por tenho duas almas em guerra e sei que nenhuma vai ganhar. Eu sei que nenhuma vai ganhar. Sei que nenhuma vai ganhar. Agora o desafio é outro. Vem alguém da cena internacional e chegando a Portugal assim, eu não preciso de ter no meu concerto a colaboração do Paulo Gonzo. Quem gostaria muito que o convidasse assim? Essa pergunta não... Não sei o que consigo responder. Por isso é que são desafios. Porque isso até pode ser... Bom, a maior parte deles já morreram. Eu gostaria de James Brown. James Brown. Ou Ray Charles. Ray Charles. Look down on me if you want to. Oh, baby. You can count me out. Don't count long. I've lost my taste for love before. It goes away, but it don't stay gone. I feel it in my bones. Agora temos aqui um outro que já está prejudicado, porque enfim, já de algum modo fez isto várias vezes, mas imagino que vai haver um distributo a uma banda, um autor nacional, e que pedem ao Paulo Gonzo que faça uma versão de um tema para integrar esse tal disco. Que banda é que gostaria de homenagear hoje em dia e que versão é que faria? Talvez o GNR Lagunas. cercados por cactos e hortelãs, deitados nas dunas, alheios a tudo, olhos penetrantes, pensamentos lavados. Bebemos dos lábios de frescos gelados, zelamos segredos, saltamos rochedos. Mais o seu amigo Rogério. Isto não é por nada. Claro, claro que sim, são afinidades, não é? Portanto, este disco é o corolário, de facto, de um conjunto de anos. Não via fazer um disco desses quando fez o seu primeiro álbum, a solo, o My Desire, não podia ser contemporâneo num disco como este, como o Duetos. Quando ouço os meus discos mais antigos, é evidentemente que o que me vem à cabeça ou o que me apetece imediatamente é revisitá-los. Ou seja, se eu os gravasse novamente e eles ia dar com certeza absoluta uma nova roupagem, porque assim as pessoas crescem, evoluem e portanto é naturalíssimo que a interpretação que na altura eles têm, que eu não acho má, acho ótima para a altura, nunca mais é a mesma. E portanto isso é uma coisa, o crescimento faz parte da evolução natural das coisas, não é? E portanto o tempo geográfico e o tempo social e o tempo económico e o tempo etc, etc, encarrega-se de pôr as coisas no seu devido lugar. E portanto seria inevitavelmente teria soado talvez de uma outra maneira hoje, claro. Encheu negra, coração doce, um amor como sonha, de fé querido meu. Leva-me a boa, cabo de chão. Sei que ele é meu. negra. Negra. Oh, negra. Negra. Negra. Oh, negra. São os teus olhos de estrela, olhos de estrela que te iluminam. É o teu sorriso que me enfeitiçou. Oh, paixão negra, negra. Oh, negro, negro, negra. Oh, negra. Negra, negra. Oh, negro, negro, negro. Há pouco falámos aqui dos duetos que vem a ter e praticamente vem a conhecer quase o mundo todo. Acha que o exercício de duetos lhe possa abrir portas para outros palcos? Ó, Pedro, as minhas portas estão abertas a outros palcos desde que nasci. Uhum. Não, provavelmente com o Mário Biondi, a Índia Martínez, a Ana Carolina, a Fafá de Belém, todos eles não pensariam hoje ter gravado comigo, não é? Uhum, também. Exatamente. É igual a resposta. E, portanto, eu nunca sei, não pensava há 10 anos gravar um disco de soul e blues em Brooklyn, com os músicos que o gravaram comigo. E grande parte deles eu fui conhecendo ao longo dos anos. Já toquei com muita gente fora do país, dentro do país, outros que tocaram comigo, e portanto eu, isso não se contabiliza assim. Mas vai-se contabilizando inexplicavelmente, sem apressar as coisas, à medida que olha, isto faz-me lembrar os miúdos quando têm 15 anos ou 14 anos e estão à espera de decorrer para nunca mais fazem 18, não é? Been there, do that, não é? E as coisas eles não sabem, mas as coisas acabam, têm muito tempo para que as coisas possam acontecer. E depois quando acontece, depois muito rápido. E eles dizem, ei, afinal eu não pensava em fazer isto hoje. Exatamente o que se passa comigo hoje. Não sei o que vai acontecer amanhã. Mas aposto que são coisas que nunca fiz e serão coisas inevitavelmente muito boas. Eu nunca quis apaixonar-me assim desse jeito. Já ouvi alguém dizer, mulher tem muito jeito. Se ela veio assim, com calma, como quem não quer nada, não. E eu sei que ela esconde em si uma arma mortal. Pois quando toca em mim, meu corpo não dá sinal. E o seu andar rouba sempre o meu olhar, yeah. Não faz assim, tu sabes que eu não vou conseguir resistir. Tem dor de mim, devolva-me o coração, pra que levar longe de mim. Yeah. Ela é gatuna, está a roubar meu coração. Entra na minha mente sem autorização. Rouba milhões de beijos, rouba milhões de amassos. Não dá tempo sequer para eu me defender. Já tentei pôr código no meu coração, mas ela quebra o código com um simples jajão. É uma profissional, é fora do normal. Com seu jeito sensual, faz bem e faz mal. Todos os meus pensamentos ela levou, e todo o meu carinho ela guardou, e até o meu orgulho ela derrubou. Ela está-me a roubar. Yeah. Chega tu, não está a roubar meu coração. Entra na minha mente sem autorização. Rouba milhões de beijos, rouba milhões de amassos. Não dá tempo sequer para eu me defender. Já que eu não pude evitar cair nas tuas mãos, agora toma conta do meu coração. Por favor, não magoa, por favor, não me engana, por favor, não me trata mal. Já que eu não pude evitar cair nas tuas mãos, agora toma conta do meu coração. Por favor, não magoa, por favor, não me engana, por favor, não me trata mal. Ela é gatuna, está a roubar meu coração. Entra na minha mente sem autorização. Rouba milhões de beijos, rouba milhões de amassos. Não dá tempo sequer para eu me defender. Ela é gatuna, está a roubar meu coração. Entra na minha mente sem autorização. Rouba milhões de beijos, rouba milhões de amassos. Não dá tempo sequer para eu me defender. Ela é gatuna, está a roubar meu coração. Este boom do Anselmo, infelizmente, aconteceu. Eu gravei com ele, talvez, esta canção, e ele pediu-me para eu fazer o arranjo para esta música, porque esta música é uma música que tem para aí uns 7 anos ou 8. E veio-se verificar uma música nova, quer dizer, praticamente é um single novo, que não tem a ver com o original. Tem, enfim, em termos melódicos, evidentemente, mas não. Dei-lhe o meu cunho, que é muito pessoal. E, portanto, ainda o Anselmo Ralph não era conhecido aqui. Ele veio a despoletar este boom todo, felizmente, para ele, até depois, pá, talvez por meados de julho, agosto, em Portugal. Mas eu vou à Angola há muitos anos, e quem disse, ainda nem o Anselmo Ralph, se calhar, ainda existia, acho eu. Ele é muito novo. Mas eu já ia rolar há muitos anos. Há pouco dizíamos que este disco tinha sido pré-anunciado, já nos vinham outros autores vinham falando sobre ele, estava-se a gravá-lo, e tínhamos dito, um dos temas que nos falaram logo era no Sol, portanto, o tema de Jorge Palma, que ia cantar com ele. E de algum modo fizemos uma analogia a lembrar o Voz e Guitarra. Exatamente. De 97. A escolha dos temas, há pouco disse que portanto, houve aqui uma preponderância da editora em vir a falar dos nomes das pessoas. Depois a escolha dos temas também é em conjunto com esses autores, ou de algum modo já não. O Paulo tinha um gosto especial para algum destes temas? Não, a escolha dos temas é minha, não é? Portanto, por exemplo, no caso da Ana Carolina, até foi ela já me tinha convidado para um aniversário gravado ao vivo no Rio, já para aí há cerca de 8 anos. Por razões várias, acabou por não acontecer, e portanto as coisas foram andando sem se concretizarem. E agora é que lembrei-me de a convidar agora, já que havia um disco de duetos. Ela, no caso da Ana Carolina, ela até queria interpretar ou sugeriu o Seito de Cor. Depois eu sugeri-lhe que não, porque era um tema já muito batido aqui, e ela sugeriu um outro, e eu sugeri um outro dela, e ela disse-me que também não lhe convinha, e depois mandou-me escolher outro, e acabámos por chegar a este consenso. No caso do Só, foi-me pedido, nessa altura em que se fez o Voz e Guitarra, para eu escolher um tema dele. Eu achei essa canção extremamente bonita, em termos melódicos e não só, porque tinha um texto muito bom. Aliás, como é normal, Jorge Palma, exatamente, a panagem dele. E era um tema que até estava um bocado esquecido pelo próprio Jorge, segundo ele me diz. Ele depois adorou os arranjos que eu fiz, voltou a recantar esse tema ao vivo, e portanto é um tema brilhante, quer dizer, eu disse-lhe que ia fazer arranjos assim, sim, concordou, dei-lhes a ouvir antes de o gravar, e portanto as coisas fizeram-se assim. Agora, há pouco falava de que este disco está a continuar a vender, e é uma realidade, e num contexto que, logo disse ao início, em que os discos cada vez vendem menos. E o Paulo, porque já vem disto dos anos 80, tem essa percepção que efetivamente os discos estão por vítimas de várias coisas, mas uma delas também pela crise económica, que as pessoas, enfim, de algum modo têm que ficar a cultura para trás porque têm outras obrigações. O que torna ainda mais interessante perceber que os discos continuam a vender e vendem não no momento de saída, mas continuam a vender e vão perdurando, o que faz com que este disco vá vivendo. É. Estamos em distância de seis meses e tal, e na prática parece que o disco saiu ontem. Exatamente. Eu, por acaso, até fiz questão. Eu tenho umas surpresas às vezes. Quando vocês falavam em surpresas, eu gosto dessas, de fazer alguma coisa que não se tenha feito. Mas, por exemplo, quando foi o My Request, eu pedi à Sony Music que fizesse uma edição de 5 mil em vinil e que esgotaram imediatamente, percebe? E, portanto, era uma coisa que não era também muito normal. E esgotou-se. Neste disco saíram duas edições, uma edição especial em que tem um livro, e eu achei aí que era engraçado oferecer às pessoas e aos miúdos que começam a esquecer de folhear um livro. Aquilo tem um pequeno livro, logo também é um pouco mais pedagógico e didático, né? E portanto o disco, o físico, continuo a achar que tem muito mais graça, que é muito mais informativo do que é uma simples pen. Portanto, o cheiro do papel é, olha, é como ler um jornal analógico e não digital. Aliás, para os amantes do disco, o Paulo Gonzo vem editar recentemente, agora aí não sei precisar, embora também tenha uma coletânea de vários discos, portanto, com vários temas seus, aliás, e que, ao julgo saber, também esteve uma venda muito interessante. Exato. Mas pois, não, eu acho que há uma velha, há uma nova reconquista de algumas coisas. Os miúdos hoje acham o som analógico e valvulado como se fosse hoje em dia uma coisa nova, o que não é, percebe? Ou seja, porque nunca o ouviram antes. É um som mais quente. Eu recordo-me, há uns tempos, havia um miúdo que dizia assim: mas este som é muito giro, porque era um som de Lenny Kravitz. Eu disse: sim, mas isto é um som apenas a válvulas. É um som analógico. Ah, é? Percebe? Portanto... Porque nunca o tinham ouvido antes. Já nasceram na era digital. E então, é preciso saber educar. É. E, portanto, esse granulado, que é muito quente, eles não o conheciam. Achavam que deveria ser um defeito técnico. Alguma coisa, mas não é. Eu e você, não é assim tão complicado. Não é difícil perceber quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer. Se eu disser que já nem sinto nada, que estrada sem você é mais segura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço teu sorriso, leio teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. É, sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Yeah, hey. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo além do que já combinamos. Que a gente disse, não cabe sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando finjo que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu eu me aproximo mais e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que abraço o teu futuro, o teu futuro. E faço das lembranças um lugar seguro, um lugar seguro. Não é que eu queira viver nenhum passado, nenhum passado. Nem revirar um sentimento revirado, oh, não. Mas toda vez que eu procuro uma saída, uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Que eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois meias verdades. Você conhece o meu sorriso, lê no meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro, o teu futuro. E faço das lembranças um lugar seguro, um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nenhum passado. Nem revirar um sentimento revirado, não. Mas toda vez que eu procuro uma saída, uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Na sua vida. Paulo, uma vez mais, gratos pela atenção que disponibilizou aqui para a Rádio Boa Nova. Você é muito simpático, Pedro, obrigado. E iremos falar mais vezes, portanto, agora ficamos aqui com o seu número de porta e de vez em quando nos bater ao ferrolho, para saber o que anda a fazer, nem que seja para satisfazer aquele nosso ouvinte, muito que foram obrigado. Momentos dois. Não? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Pedro. Um abraço, Paulo, obrigado por tudo. Um grande abraço e beijos e abraços aos ouvintes aí, tá bom? Perfeito. Nunca pensei repetir la frase, contigo aprendí que nunca es tarde para aprender a flotar. Morto y sin fe, doeu tanto ficar. Descobri mil formas de me levantar e entreguei-me ao amor. Quédate por siempre a mi lado, es real lo que siento, mi vida lo entendí cuando te conocí. Yo que no quería más en esto, fue el poder de tu amor lo que me fascina. São melhor, é tudo com o que eu fico. quando não estás junto a mim. Quédate por siempre a mi lado, es real lo que siento, mi vida lo entendí cuando te conocí. Yo que no creía más en esto, fue el poder de tu amor lo que me hizo caer en esta fascinante. Só fechei.